ele aqui viveu e aqui também sofreu, ensinando o amor. Ter evangelizado, ao Gólgota foi levado para ser crucificado. Diante da multidão, ouvi as acusações, parecendo mal feito. Alguém o esbofeteou, com a lança o transpassou. Ele não se queixou. E assim ele falou: Pai, a obra que me deste a fazer, esta eu a fiz. Tudo consumado está. Entrego em tuas mãos o meu espírito. E ali mesmo ele expirou.